Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fãs do Sala de Projeção. Vamos começar mais um episódio hoje sobre a película A Pele que Habito, filme espanhol do nosso querido diretor Pedro Almodóvar, com Antônio Bandeiras, Helena Naya e Marisa Paredes. Filme altamente controverso, polêmico. Essa discussão terá spoilers, certamente terá spoilers. Se você não assistiu esse filme e quer ter uma experiência total, completa, não escute a gente agora. Assista o filme e depois aperte o play, porque você vai curtir muito essa discussão. Mas o ideal é que você assista o filme primeiro, porque a gente vai contar todos os segredos do filme, vai contar todos os twists. Prepare-se. Oi, Igor de Campos, tudo bem? Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei aonde que vocês estão, mas tudo de bom aí pra vocês, prazer estar aqui de novo. André Vicente. Olá, tudo bem, gente? E Gustavo Leal. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos lá, então. Igor de Campos, o que você achou desse filme? Ah, eu gosto muito desse filme, assisti esse filme no cinema, muitos anos atrás, assim que ele foi lançado. Bom, eu gosto muito do Almodóvar, eu acho ele um diretor muito interessante. Eu tava reassistindo, inclusive, alguns filmes dele, até pouco tempo atrás. Eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão de que ele me entusiasmava mais quando eu era adolescente, ou então quando eu comecei a gostar mesmo de cinema. Hoje eu ainda gosto muito dele, talvez não tanto quanto antes, mas eu ainda acho ele um cineasta bem instigante. Eu acho que esse A Pele que Habito é um dos melhores filmes dele, né? Eu também acho que é um dos melhores filmes do Pedro Almodóvar. Sou muito fã desse filme. Também gosto muito do gênero terror, né? Esse filme não é exatamente terror, terror. É um filme de horror, né? Meio macabro. Mas eu gosto muito desse... Na filmografia do Almodóvar, esse é um dos meus favoritos também. Você assistiu várias vezes, Igor, esse filme, não? Eu assisti no cinema, depois eu assisti ele em DVD. E assisti, pra gravação desse programa, assisti ele uma vez e meia. Assisti ele uma vez, depois fui reassistindo as minhas cenas favoritas. Maravilha. Só pra informar o pessoal, esse filme é de 2011. Foi lançado em 2011 nos cinemas. André, o que você achou desse filme? Você viu pela primeira vez agora? Como é que foi? Eu vi pela primeira vez agora pra gente conversar. E eu tive um bloqueio com esse filme, porque quando ele saiu, muitas pessoas assistiram e gostaram muito, e todas as pessoas me deram spoiler do filme. Então eu fiquei meio com birra de ver esse filme, porque já me contaram, assim, diretamente, sabe, as partes principais do filme. E como me contaram também, eu acho que me deixaram meio bloqueado o filme, assim. Então, eu não sei porquê, fui ver o filme só agora e gostei muito. Gustavo, o que você achou desse filme? Também é a primeira vez, não foi? Foi. Primeira vez. Gostei muito também. Valeu a pena. De vez em quando vocês fazem essa caridade comigo e escolhem um filme bom. Não, muito bom o filme. E, aliás, é isso. Como tem spoiler, eu sei que o pessoal que ouve a gente, ninguém já assiste o filme, né? O pessoal... Não sei porque é que eles ouvem o podcast. Mas esse vale a pena assistir antes, porque é um bom filme. É um ótimo... É um filme... É difícil não gostar do filme, a não ser que você se choque, a não ser que você ache algumas cenas desagradáveis e tal. Mas como filme, como estrutura, como roteiro, interpretação, é um filme ótimo, um filme excelente. É difícil achar defeitos, né? Um pouco melodramático, né? Como todo filme do Almodóvar. Aliás, uma curiosidade que eu tenho entre vocês, os dois, André e Gustavo, que não são super, hiper cinéfilos, vocês assistiram muitos filmes do Almodóvar na vida? Sim. Sim, eu gosto muito do Almodóvar. Eu também gosto muito. Assistiram os filmes, assim, a partir de Carne Trêmula e Fale Com Ela, Tudo Sobre Minha Mãe, assistiram esses filmes todos? Sim, Fale Com Ela, Tudo Sobre Minha Mãe, Carne Trêmula, não sei exatamente, mas eu vi uns filmes do começo da carreira dele também. Eu lembro muito de um filme dele que é um negócio do matador, um toureiro, sei lá o que é. Que aí tem uma hora que é tipo no ápice do filme e aí o pessoal tá perseguindo sei lá quem. Aí tem um eclipse, aí todo mundo para pra ver o eclipse. Eu nunca esqueci disso. Foi a coisa mais bizarra que eu tinha visto até então no cinema. Mas foi antes desse podcast, né? Vocês já fizeram o favor de conseguir coisas mais bizarras. Então, esse filme, ele me chama muita atenção. Porque ele trabalha um tema assim, comum na história do cinema, né? Essa relação meio pigmalião entre o professor e o aprendiz, ou o Dr. Frankenstein, que tem uma criação humana, né? Que faz um monstro, ou então uma criatura. Só que aí o Almodóvar, eu penso muito naquele filme francês que eu assisti também para fazer esse podcast, né? Eyes Without a Face, um clássico do cinema de horror francês, né? Olhos Sem Rosto, de um diretor chamado Georges Franju, que inclusive é uma das atrizes principais, a atriz que tem um problema, que tem o rosto deformado no filme, é a mesma do Holy Motors, né? Edith Scob. Aquela que usa máscara, inclusive, em homenagem ao próprio ao personagem dela desse filme de 1960, né? Final do Holy Motors, isso. No final do Holy Motors, exatamente. E esse filme é interessante porque ele tem um plot muito parecido. Certamente o Almodóvar se inspirou muito nesse filme para fazer a pele que habito, porque esse filme é sobre também um médico, cirurgião plástico, que tem obsessão com reconstrução facial, que também começa o filme dando palestras sobre novas tecnologias de reconstrução facial e transplante de rosto. E ele também mora numa casa grande no meio do campo, tipo um castelo também. E nesse castelo ele também tem um centro cirúrgico, né? E ele, a filha dele sofre um acidente cujo rosto fica deformado. Inclusive ela usa uma máscara, né? Que realmente é toda perfeitamente acoplada ao rosto dela. Então ela tem só os olhos de verdade dela aparecem e o resto do rosto é aquela máscara, né? Que não se mexe, inclusive. E aí e o que ele faz é, ele e a secretária dele sequestram meninas jovens que parecem com a filha, levam para o laboratório, tiram o rosto, cortam o rosto da mulher, das meninas, né? Para ver se eles pegam o rosto e a pele dessas meninas e faz o transplante de rosto para a filha dele voltar a ter o rosto normal. Ou seja, o horror, né, nesse filme é quando as mulheres acordam da cirurgia com o rosto completamente enfaixado, sem pele. Então elas se olham no espelho, se olham com totalmente enfaixado, tiram a faixa e tem aquele horror. Meu Deus, eu estava perfeita, normal ontem e esse homem me sequestrou e agora eu acordei sem rosto. E o Almodóvar subverte isso para um homem que acorda da cirurgia sem o pênis, com uma vagina. Um acréscimo a esse gênero, né? Do homem que é obsessivo, monstruoso, cientista maluco, que reconstrói uma mulher amada, perdida, por meio de uma cirurgia, né? Por meio desse tipo de sequestro e depois cirurgia, né? E depois enclausuramento, né? Eu acho isso uma metáfora interessantíssima do luto, essa tentativa de reconstrução do objeto do seu amor. A mulher perdida, ela se torna mulher reconstruída, que na verdade essa é a forma que ele tem de lidar com a perda dele, né? Esse é o luto dele. Ele não enterra a mulher de fato, né? Ela tenta recriá-la no corpo do agressor da filha dele. É doentio, mas é interessantíssimo. Tem uma beleza mórbida nessa ideia, que é uma das coisas que me atraiu nesse filme. Que tem um paralelo com Vertigo, né? Com essa discussão de Vertigo, né? Com o personagem do James Stewart, né? Do Scottie, que obsessivamente tenta reconstruir a mulher que ele, amada, que na cabeça dele tinha se matado, a exata imagem e semelhança na nova mulher que ele conhece. Então, é um paralelo interessante, né? É um tema, assim, no cinema. Aliás, o Vertigo do Hitchcock é um dos grandes filmes na opinião do Almodóvar. O Almodóvar, ele sempre referencia esse filme de alguma forma nos filmes que ele faz, né? Então, eu acho que não é à toa, né? A gente tá lembrando do Vertigo aqui agora. Mas esse tema também aparece em outros filmes também. É engraçado porque isso me faz lembrar de outras histórias, de histórias arquetípicas, de histórias míticas também, né? A gente pensa em Pigmalião, a gente pensa um pouco no Golem, Frankenstein também, exatamente. Eu penso um pouco também na própria imagem do artista. Uma coisa curiosa, o Almodóvar, ele é um diretor muito interessante, né? Porque ele também, né, à sua maneira, é um diretor muito referencial. O tempo todo ele vai colocando pistas nos filmes dele, de coisas que a gente quer, que ele quer que a gente preste atenção, né? Coisas que nos levam ao próprio universo referencial dele, né? Seja na literatura, seja na música, seja nos filmes. E esse filme, ele é cheio de referências também, né? Eu lembro que eu achei muito interessante o Antônio Bandeiras chegando na casa dele e há aquelas produções enormes, né, de quadros renascentistas, né, assim, sabe, de Vênus renascentistas. Tem uma produção do quadro do Tiziano, tem um outro que eu acho que é do Veronese, se não me engano, que eu não vou lembrar de cabeça de todos. Me fez pensar um pouquinho nessa figura do artista que pinta a mulher nua, né, pinta a musa, né, assim, encarna essa musa como uma Vênus, mas essa mulher, na verdade, é uma criação dele, é uma projeção da alma dele, né? Ele não enxerga essa mulher de fato. Assim, o personagem do Antônio Bandeiras faz a mesma coisa com o personagem da Helena Naya, né? Ele tem uma tela no quarto dele em que ele projeta a imagem dela e ela aparece várias vezes, né, deitada numa espécie de divã, lendo ou dormindo, né, meio que imitando a posição física, né, de uma dessas Vênus renascentistas, né? Então, você tem aí a figura de um homem tão obcecado por uma mulher a ponto dele se projetar nela e ele querer criá-la ou recriá-la ou reconstruí-la. O cinema tem essa imagem, aparece várias vezes, mas eu acho que poucas vezes ela apareceu de uma maneira tão sutil, doentia e elegante como o Almodóvar fez nesse filme. Realmente, eu acho um filme muito bom. É uma posição de divindade, né, de onipotência sobre o outro, né? Porque você está meio que se colocando no lugar de Deus, criando uma vida, né, metaforicamente, e tendo total controle sobre ela. E aprisionando ela no seu olhar, né? No seu olhar e literalmente no seu castelo. Sim, eu falo o seu olhar, né, porque tem, bom, tem a presença das câmeras, né, que ficam vigiando ela o tempo todo, mas também salta aos olhos, né, o fato de que ele transforma ela, transforma o Vicente em uma mulher, e ele transforma essa mulher em uma imagem. Talvez seja isso que ele esteja buscando no final das contas, né, assim, sabe? Eu acho que nem tem a ver com a esposa dele que ele perdeu, ou mesmo com a filha dele que ele perdeu. Parece que é uma imagem feminina, arquetípica, que é anterior a essas mulheres reais, e seja isso que esse personagem obsessivamente, doentiamente esteja buscando, né, por meio dessa transformação macabra que ele impõe no Vicente. Gustavo, você acha que a gente pode... Essa tela grande, né? Esse telão que ele observa ela deitada, né? Que o Igor acabou de falar. Gustavo, André também. Vocês acham que isso pode ser também visto como um espelho? Ele pode estar olhando para ela, mas também olhando para si mesmo? Eu acho que é aquele dois lados, né? Porque ele tá fascinado também o tempo todo com a mulher, claro. Mas ele também tá fascinado com esses homens que roubaram as mulheres dele, né? Porque a história dele é essa, né? Ele tinha uma mulher que o Tigrão roubou, né? Teoricamente. Depois ele tinha uma filha que o estuprador roubou. Ele tá fascinado com a mulher, mas o tempo todo ele tá fascinado com esses homens, né? O que é que eles têm, né? Por que é que eles tomaram, né? Como é que eles conseguiram tomar essa mulher de mim? Então ele tá um pouco... É porque eu não queria falar de novo disso, porque no programa passado eu já falei sobre isso, mas assim, ele tá identificado com a mulher, né? Com a mulher dele, com a filha. Então quando ele tá olhando ali, necessariamente ele também tá se projetando, né? Na mulher que ele tá criando, nesse objeto perfeito, né? Porque no fundo é isso, ele tá querendo criar o objeto perfeito, que é impossível de criar, mas se ele tá criando um objeto perfeito, ele tá identificado com o objeto também ao mesmo tempo, né? Que é impossível de queimar também, né? Isso é um detalhe, né? Porque se ele perde a primeira mulher dele pro fogo, né? Assim, claro, ela se mata logo depois que ela vê a própria imagem dela refletida na janela, mas ele de certa forma perde primeiramente pro fogo, né? O fogo queima, carboniza o corpo dela e ela, horrorizada com essa transformação, acaba se matando. E aí quando ele recria o Vicente, a imagem semelhante da esposa que ele perdeu, ele faz ele com uma pele de mulher que é literalmente a prova de fogo. É interessante que o Igor falou do Pigmalião, e o Pigmalião é o cara que é misógino, né? Assim, e resolve se isolar, não quer saber mais de mulher, vira, pelo menos no Metamorfose, resolve virar um celibata, e aí faz a estátua, né? Faz uma estátua de uma mulher que fica tão perfeita que ele pede lá para os deuses, para uma deusa, sei lá, para transformar numa mulher de verdade. Mas é isso, né? Assim, o objeto perfeito acaba sendo não humano, né? Quando fica humano demais, deixa de ser perfeito, né? Que é um pouco o que acontece no filme também. Você perde o controle, você não tem, é impossível você ter esse controle sobre o objeto. Mesmo um objeto que você crie, como esse cara criou ela do zero, né? Assim, a partir do Vicente, ele criou uma mulher, que seria a mulher perfeita, né? O objeto perfeito, porque tem o rosto da mulher dele, mas é a prova de fogo. Ele criou, inclusive, a vagina da mulher, né? Ele fez tudo. Ele fez os seios da mulher. Tem uma hora que ele falando, olha como tão perfeitos são, não sei o quê. Então, assim, é um objeto criado meticulosamente por ele, né? Mas aí, em um determinado momento, deixa de ser objeto. E aí, quando deixa de ser objeto, ele perde de novo. Ele deixa de ser mera projeção das fantasias dele, né? Ele ganha individualidade, né? Ele recupera a individualidade dele, o Vicente. O filme, ele fecha assim, né? Com a recuperação da identidade e individualidade original do Vicente, né? Mesmo por baixo daquela pele total. O Igor vai discordar de mim, com certeza. Eu não sei se... Sabe, de fato, assim, a gente vê no final o Vicente ele retornando à loja de roupas da mãe dele, onde ele trabalhava, e ele reencontra também a moça que trabalhava lá. E o filme ele se encerra com essa frase, eu sou Vicente. A Helena Naia, né, falando, né, para essas duas personagens femininas que ela é o filho que havia desaparecido, né, anos antes. E ele resume a história, né, assim, quer dizer, ela resume a história. Né? Pois é, então, eu acho um pouco complexo porque eu não sei até que ponto a personagem Vicente volta à loja materna e recupera a identidade que ela tinha. Né? Eu acho que Vicente realmente se transformou em Vera nesse percurso todo, depois de todas essas aventuras, todas essas tribulações, né? Eu acho que há a criação de uma nova identidade aí. E eu falo isso não só pensando naquilo que aconteceu, mas eu não falo isso simplesmente pensando na mudança de sexo. Não estou dizendo que isso é uma coisa simples, inclusive. Sabe? Isso é uma coisa extremamente complexa. A gente sabe que isso é muito complexo. Mas há toda uma vida interior que Vicente barra Vera desenvolve enquanto ela está prisioneira da casa do, personagem do Antônio Bandeiras, que eu acho que nos indica, né, nos aponta para o surgimento dessa nova configuração de personalidade. Eu falo isso especificamente pensando no trabalho artístico que ela faz dentro do quarto, né, que remete às bonecas da Louise Bourgeois. Isso é um detalhe, né? A escolha do nome do alter ego do Vicente, né, é que a Vera... Não é à toa, né? Porque Vera é o verdadeiro, né? Vamos dizer assim. É como se ali tivesse sido atingido a identidade verdadeira, né? Que também é uma coisa muito ambígua, né? Sim, interessante isso. Mas termina o seu raciocínio, Igor, da Louise Bourgeois. Que Louise Bourgeois, ela desenvolveu esse trabalho artístico quando ela estava em Nova York, né? Ela fala dos bonecos, assim, a Louise Bourgeois, ela é famosa, mais famosa mundialmente por conta das esculturas de aranha que ela fez. Inclusive, a gente já tinha referenciado as esculturas no outro episódio que a gente gravou sobre o Enemy. Então, a Louise Bourgeois, ela ganhou essa proeminência internacional com essa escultura, assim, muito tardia, inclusive. Ela já era uma senhora, já tinha um trabalho extenso quando ela chegou nas esculturas da aranha. Mas ela tem esse trabalho com essas bonecas, com esses seres que ela faz de retalhos, mais ou menos como é a Vera, né? A Vera é uma mulher criada a partir de retalhos, né? Assim, a partir de várias costuras, uma espécie de patchwork humano, né? Com vários pedaços de pele, até que ela se tornasse a mulher que ela é. Então, existe essa relação entre as bonecas da Louise Bourgeois, as bonecas que a própria Vera faz com os pedaços de tecido que são dados a ela dentro do quarto da casa do Antônio Bandeiras, e o próprio corpo dela ser aquele retalho. Várias vezes a gente vê, né, no filme, inclusive, né, nas cenas em que a atriz está sem roupa, que ela tem umas cicatrizes que passam pelo corpo dela justamente naqueles pontos em que ela foi costurada, né? Como se o Antônio Bandeiras tivesse literalmente, né, tecido, né, assim, como uma aranha, né, tivesse tricotado a roupa dela, assim, a pele dela. Então, até que ponto, então, a gente pode falar que no final do filme há uma restauração da identidade do Vicente àquilo que ele era antes? Eu acho que o Vicente já é Vera. O Vicente, ele se tornou uma outra pessoa no final do filme. Provavelmente você tem razão, porque a despeito do que o Vicente quer acreditar, né? Porque ele fala a frase, né? Eu sou o Vicente. Então, a despeito dele, você provavelmente tem razão, porque ele passa anos, né? Eu acho, né? Dá uma impressão que são anos que ele passa enclausurado naquele castelo lá. Não, mas eu acho que é justamente isso. A ideia de que é uma mensagem bonita assim, do filme, que você pode ser mais do que o seu trauma, né? O que o cara queria, o que o abusador dele, o algoz dele queria, era que ele virasse Vera, né? Que ele fosse, né, fosse o desejo do outro, digamos assim, né? Que ele fosse o que o desejo do perverso do Almodóvar queria determinar pra ele. E aí ele, apesar de tudo, né, de ter ferrado todo, fisicamente, do cara ter feito, né, um pesadelo, né, transformou ele, pelo menos tentou transformar ele em outra pessoa, né, inclusive de outro sexo, e ele conseguia, apesar de tudo, apesar de ter inclusive fingido que tinha se identificado com isso, que foi a salvação dele ou dela para conseguir fugir dele, né, ele só conseguiu fugir do Antônio Bandeiras quando ele fingiu que realmente tinha entrado no papel, né, que realmente tinha virado Vera. E apesar disso tudo, ele conseguir manter essa identidade própria, né? Que é talvez uma questão do filme, né? Que é essa identidade além do que é o seu corpo, além das suas circunstâncias. Falando sobre isso, sobre essa metamorfose, eu estava curioso para perguntar para vocês três sobre isso, né? Porque além de você perder o seu falo, né? Você ganhar uma vagina em substituição ao seu pênis, ele não só acontece isso com ele, ele também ganha uma pele nova. Então, ele praticamente não tem mais acesso ao corpo dele. Ele não consegue mais se ver, né? Ele não tem mais tato com o corpo dele, ele não consegue mais se tocar, de fato. Qual o impacto disso, vocês imaginam? Isso talvez seja o verdadeiro terror do filme, né? Você não ter mais acesso a si mesmo, ao seu corpo. O seu corpo, ele perde completamente a ligação com a sua psique, né? Por meio dos sentidos, né? Sensorialmente falando. É, o que o filme aponta é pra isso, né? Como se o corpo, e principalmente a pele, né? Nesse caso, o invólucro, né? Ele que acabaria determinando a psique, né? Enfim, tem essa discussão no filme, mas de forma muito ambígua, né? Vocês estavam comentando e eu fui pescando algumas palavras que vocês usaram, essa coisa do além, de transgredir. O filme, na verdade, o Almodóvar, principalmente nesse filme, em outros ele trata desse tema também, mas ele é um mestre da ambiguidade, né? Do limite, e aí a gente põe a pele como uma forma de limite, né? É o limite do corpo. Ele trabalha muito essa questão da ambiguidade em relação aos limites, né? Nesse filme fica muito, muito presente isso, em vários aspectos, né? Você tem a ambiguidade, por exemplo, da cena de estupro. Porque quando o personagem do Almodóvar, né, o Roberto, né? Ele chega na cena, ele tem certeza que a filha foi estuprada, né? Personagem do Bandeiras, hein, galera? Vocês estão falando Almodóvar e Bandeiras. O Gustavo falou Almodóvar também, é Bandeiras. O Bandeiras, ele faz o Almodóvar, né, naquele último filme dele, muito autobiográfico, né? Então, é curioso, isso é interessante, porque como o Bandeiras está em todos os filmes do Almodóvar, né, praticamente, e ele faz, inclusive, o Almodóvar, né, é quase como se fosse um alter ego do Almodóvar, né? O Antônio Bandeiras. Mas, enfim, isso não tem relevância. Mas agora, por exemplo, aquela cena do estupro, ela é ambígua. É, o limite da cena fica embaçada, porque quem assiste a cena como ela é recontada... Desculpa, André, te interromper, mas você tem que falar qual o estupro. É do Tigre ou do Vicente com relação à filha do Antônio Bandeiras? Não, então, é o suposto estupro da filha do Roberto, né? Do personagem do Antônio Bandeiras, que é prévio à loucura dela, né? Vamos dizer assim, ao ponto máximo da loucura dela e do suicídio. Porque não foi realmente um estupro, né? No sentido, como foi depois, né? Com o Tigre, o personagem lá, o supostamente brasileiro, que estupra a Vera, né? Porque tem a menina consente, né? A menina dá a entender que aquilo poderia acontecer. E quando acontece, quando ela deixa de consentir, ela diz não, né? Empurra o garoto, o Vicente. Ele para também, né? Ele dá um tapa nela e ela desmaia porque ela morde a mão dele, na verdade. Ele não bateu nela para estuprá-la, etc. Então é uma cena que o Almodóvar trabalha essa questão da ambiguidade, né? A gente não sai da cena como ele tendo sido um criminoso, né? Vocês tiveram essa impressão também? Que a vingança do Antônio Bandeiras contra ele é uma vingança contra algo que não aconteceu de verdade. Ah, não sei, mas aconteceu alguma coisa, né? Não dá pra saber se ele não parou só porque ela mordeu o dedo dele, entendeu? Se ela não tivesse mordido. Não, sim, mas eu digo assim, o ponto pra mim é que é um exemplo de como o Almodóvar trabalha bem essa questão da ambiguidade, né? A ambiguidade em relação à identidade. A Vera, né? Ela não bolou a vingança dela em matar o Antônio Bandeiras no final para fugir. Ela realmente estava identificada como Vera e passou se apaixonou pelo Antônio Bandeiras também. Então tem uma ambiguidade em relação a isso também. O tempo todo trabalha ambiguidade. A ambiguidade da Marília. A Marília também, que a gente vai descobrir que na verdade é mãe dele. É mãe dos dois, né? E ela não revela isso para ele. Então eles têm uma relação ambígua em relação a isso também. Então isso tem o todo... Todo o tempo é trabalhado no filme, né? E a ambiguidade em relação aos limites, né? Aos limites da sexualidade, os limites da filha, a filha em relação ao pai, porque ela fantasiou na loucura dela que quem estuprou ela foi o pai. Então também tem essa questão desse limite, né? A ambiguidade, por exemplo, em relação à ciência e arte, porque ele é um cientista, né? Ele é um cirurgião, mas ele também tem esse lado de pesquisador-cientista. E a ciência dele é misturada, a técnica dele é misturada com a arte também, a técnica artística. Ele é um apreciador do belo, ele está querendo reproduzir essa mulher perfeita como os grandes artistas fizeram com a pintura, a escultura, etc. E ao mesmo tempo ele quer ter um breakthrough científico, né? Eu concordo muito com você, eu acho que esse personagem se vê como um artista, ele é um cientista, né? Eu acho que ele cai dentro desse trope, né? desse tema do cientista louco, né? Dos filmes de horror, mas eu tive essa impressão também, André, eu acho que você está corretíssimo. Ele se vê, é um personagem que é um cientista, né? Inclusive há uma referência ao Richard Dawkins, inclusive numa hora que ele vai pegar um controle remoto e a câmera, né, mostra a mão dele pegando um controle remoto e ao lado, né, tá aberto, né, o Selfish Gene do Richard Dawkins. Então é um cientista, mas eu acho que ele se... O gene egoísta, né? O gene egoísta, isso. Mas eu acho que ele se vê, antes de tudo, como um artista. Há um envolvimento emocional naquilo que ele faz, né? Cirurgia não é simplesmente um ato. É um ato performático também. Eu acho que é uma certa... Eu não tinha entendido da primeira vez que eu assisti esse filme, mas agora que eu reassisti ele para gravar o podcast, eu acho que eu percebi um pouco mais isso e soube apreciar mais isso, né? No começo do filme, o personagem do Antônio Bandeiras aparece, né? Assim, muito meticulosamente, né? Colocando gotas de sangue naquela lâmina e depois colocando a lâmina no microscópio, depois colocando provetas com sangue dentro daqueles freezers específicos de laboratório. E isso é quase um ritual. Isso é uma performance. Essa superabundância de quadros na mansão do personagem do Antônio Bandeiras, né, do Robert, me faz pensar que é um personagem que, sim, é um cientista, mas ele é um esteta também. É um cientista que talvez veja o trabalho dele mais de uma perspectiva de artista do que de uma perspectiva de um homem da ciência. É mais uma ambiguidade do filme, né? E ele também é ambíguo em relação à vingança dele, né? Ele está se vingando, mas ao mesmo tempo é muito sutil, os atores são muito bons nisso. Você vê que ele está envolvido com a vingança dele em outra dimensão também. Que tem, vamos dizer assim, tem o tempo todo essa questão do Eros percorrendo o filme, né? O próprio Tigre, que é um fugitivo, né? Que ele assaltou um banco, tá fugindo, tentando se refugiar na casa do irmão dele, que ele nem sabe que é irmão, né? Porque nunca foi revelado para eles que eles eram irmãos. E mesmo na cena de estupro, o Almodóvar consegue passar uma ambiguidade pra gente, né? Como se eles já se conhecessem, como se tivesse uma história ali. Então a gente não sente aquela cena de estupro como pura e simplesmente um estupro. Eu acho que você quer dizer que o Almodóvar, ele sempre torna os atos complexos. Nunca é preto e branco, né? Sempre tem cinza, né? E você nunca consegue julgar moralmente de forma muito clara o que aconteceu. Então, mesmo o assassinato no final, o Vicente que assassina, né, o Antônio Bandeiras e a empregada dele, que é a mãe dele também, a gente não sai daquela cena falando é um assassino, ou etc, ou é um perverso, etc. Então, tem, o tempo todo há uma ambiguidade moral que acontece muito, mas de forma mais caricatural, né? Naquele filme do Fale Com Ela, em que há um estupro, né? Efetivamente, que o enfermeiro que cuida da mulher em coma, e a gente descobre, né, que ele estupra, porque a mulher sai do coma por causa da gravidez, em consequência de um estupro desse enfermeiro, que tratava, que não foi um estupro no sentido da violência, né, física, porque foi, o Almodóvar passa a cena como se fosse um ato de carinho e de amor, que inclusive tirou ela do coma com a gravidez. Então foi um ato, vamos dizer assim, proibido. Aí novamente a questão do limite sendo transgredido, né? E que gerou, inclusive, a vida, gerou a recuperação do coma. Então você sai do filme sem saber se você julga aquele personagem, né, o estuprador, no caso, nos termos morais comuns que a gente tem. O Almodóvar, ele é mestre nisso, né? É difícil julgar cada um dos personagens. No Fale Com Ela é um bom exemplo, porque ele constrói o filme inteiro mostrando o enfermeiro como num processo de apaixonamento genuíno, né, pela paciente. Completamente apaixonado. Então, Eros pro Almodóvar, ele vem pra embaçar esse limite, né? Que nesse filme é muito representado pela pele, né? Que a pele é o limite do corpo. Essa transição por meio da pele, etc. Eu queria aproveitar essa questão da ambiguidade do André. O André, ele mencionou uma das ambiguidades, que eu acho super interessante, né, que eu não tinha me tocado com relação a esse filme, eu só me toquei depois que eu li um conto que o filme, ele dá, o filme, tem uma cena no filme que a Marissa Paredes, a Marília, ela vai descer o café da manhã, bem no início, né? Vai descer o café da manhã pra Vera. E junto com o café da manhã tem um livro chamado Runaway, da Alice Munro, uma escritora canadense que, inclusive, ganhou o Nobel de Literatura. Né, em português, acho que chama Fugitiva. Né? Fugitiva. Assim. Né? E é interessante que o André, ele mencionou que uma das ambiguidades é que ela, mesmo tendo matado o Antônio Bandeiras e tendo matado a Marília para fugir, não quer dizer que ela não estava apaixonada pelo Antônio Bandeiras, pelo captor. Você mencionou isso, né? De que ela... Sim, ela tava entregue, né? Então a gente. Ele acredita que ela tava entregue, ela prometeu que ia viver com ele, porque ele tinha proporcionado tudo o que ela tinha. Ela, inclusive, tem a chance de falar com o outro médico que vai lá meio que ameaçar o Antônio Bandeiras, porque descobriu a história toda. E o médico tá meio que chantageando o Antônio Bandeiras e ela entra e defende o Antônio Bandeiras. Salva o Antônio Bandeiras, defende, né? E resolve a situação. E ali o Vicente se assume como Vera. Ali ele tá entregue totalmente pra nova identidade dele. Né? Mas ao mesmo tempo ele vê a foto do Vicente e meio que isso dá uma quebrada. Entendeu? Talvez tenha sido a coisa definitiva pra ele resolver matar o cara. Eu queria recomendar aos ouvintes esse conto, A Fugitiva, né? Runaway. É brilhante, é um dos contos assim brilhantes do século XXI, eu acho. É um dos melhores que eu li. E é exatamente sobre esse tema, né? Essa ambiguidade. É porque é sobre uma mulher que vive também numa casa, num certo isolamento, numa área rural do Canadá, e ela vive só com o marido, e eles cuidam de cavalos e ensinam pessoas a cavalgar, e ela tá muito infeliz, profundamente infeliz com o casamento dela, e tem uma, para encurtar a história, tem ela vai visitar a vizinha, que é uma mulher mais velha, uma professora universitária, né, e elas ficam amigas, ela ajuda essa professora a cuidar, a limpar a casa, né, e ela tá numa situação muito frágil, porque ela, um animal de estimação que era praticamente parte da família, era parte da família dela, uma cabra, né, um bode, como é que é, uma cabra mesmo, né, que ela tinha amizade, né, Gustavo também leu o conto, tinha fugido, né, então ela tava numa profundo isolamento e infelicidade com o marido, e acaba confessando isso pra vizinha, né, pra essa amiga dela mais velha, e a vizinha, numa forma a ajudá-la, dar suporte para ela, oferece uma possibilidade de fuga. Você pode fugir, você pode ir para Toronto e ficar na casa da minha amiga que mora lá. E lá você pode encontrar trabalho nos estábulos que tem ao redor de Toronto, né? Já que você tem essa habilidade com cavalo. Pode ir, eu te dou dinheiro para você ir embora. Ela aceita, ela foge sem falar com o marido e ela acha uma excelente ideia. Ela para de chorar e se sente corajosa, se sente completamente motivada para uma vida nova. Você acha que ela vai assim embora e feliz da vida, mas não, ela no meio do caminho, ela percebe que ela não vai conseguir ser ela mesma. Ela sente um vazio muito grande se ela não estiver relacionada com o marido, se o marido não estiver. Começa a ter muita dificuldade de sentir que ela pode existir se não estiver associada com o marido, né? Então ela acaba voltando. Essa é a interpretação que eu tive, Gustavo com certeza vai falar. A crise da identidade da Vera no final tem a ver com isso, né? Porque ela passa por uma crise no final, em que ela retorna pro lar, vamos dizer assim, né? Para a loja de costura da mãe e se apresenta novamente para a mãe com o corpo novo, né? Porque ali ela tem que reconstruir a identidade de novo, porque tudo que ela era como Vera era em relação, em função ao Roberto, né? Que era o personagem do Antônio Bandeiras. É, inclusive ela fala, eu acho, em algum momento, né? Você, quando ele tá duvidando se ela não vai tentar escapar e tal, ela fala, não, tudo que eu tenho é isso aqui. Então a personagem do conto, ela decide ser infeliz. Decide voltar para o casamento difícil porque ela não, a identidade dela não consegue mais existir separadamente do marido na cabeça dela, para ela. É quase uma tragédia, né? A história, né? Trágico. Que, aliás, essa a maneira como ela descreve, a autora, né? Descreve essa sensação de vazio. Qualquer pessoa que já terminou um relacionamento assim longo vai se identificar. É muito, muito bem escrito, assim, muito bem feito. A sensação de vazio, acho que todo mundo que... Quando você está muito tempo com uma pessoa e tal, e termina o relacionamento, aquela reação inicial de tipo assim, cadê? Eu não tenho mais identidade, né? Porque sua identidade está tão entrelaçada com a identidade da outra pessoa, com o que você é para outra pessoa, que você realmente se sente. E aí você tem que ter força suficiente para dar um passo além disso aí, né? Não ficar preso. Porque se você ficar preso nisso, realmente você imagina que a única solução possível é voltar ou se matar. E no caso da Vera, ela vai ter que fazer isso, mas assumindo o sexo oposto, né? É, voltar, se matar ou matar o outro, né? Que foi o que a Vera fez. Também é uma solução válida. Mas acho que para ela, diferente da personagem do conto, né, do Runaway, ela tem pessoas que ela pode se relacionar, que ela tem relação com, prévio à relação com o Roberto, Antônio Bandeiras. Então, se ele está do lado da mãe, ele consegue lembrar do Vicente, que era o Vicente quando ele convivia e morava com a mãe dele. E a personagem do conto, não. Ela não quer voltar para casa dos pais. Ela vai realmente ficar sozinha, né? Ela vai ter que arranjar novas relações. E ela fica apavorada com essa... É uma tragédia, né? Você mesmo tendo um marido, ou no caso, o Antônio Bandeiras, né? Como um monstro, né? Como uma pessoa difícil, como uma pessoa complicada e que te faz infeliz. Você não consegue se desapegar, né? Você não consegue superar esse medo que o Gustavo estava falando, né? De dar o próximo passo e construir uma nova identidade, né? Construir novas relações, novos projetos, novas relações entre você e a pessoa, né? E corajoso, né? Assim, da parte, no filme, né? A Vera, o Vera barra Vicente, Vicente barra Vera, é muito corajoso, né? Porque ela vai... Também tem, falando em ambiguidades e como filme... Por isso que o Almodóvar é um diretor tão bom, né, também. Porque não é anti-americano nesse sentido, né? Nada é óbvio, nada é simples, nada é... Tem uma explicação só. Porque isso também é uma metáfora bonita da transexualidade, né? Como é que você se apresenta para a sua família depois de um... Eu, com o meu grande lugar de fala para falar sobre transexualidade, eu imagino que seja... Um pouco esse esforço de convencer, né, sua família, que tipo, olha, eu mudei de corpo, mas eu sou seu filho, sua filha ainda. Eu ainda tô aqui, apesar disso. Eu sou mais filha ainda, porque agora eu sou muito mais eu mesmo, eu imagino, né, que fala. Não, mas isso, eu sou muito mais eu mesma... Isso não, vocês acharam claro isso no filme? Não, que... não, no caso dela, né? Eu acho que o Diego tá falando no caso de um transexual ou uma transexual. Né? Ah, tá. Porque uma outra ambiguidade interessante no filme é a reação do Vicente ao processo de transformação. Porque ele não se revolta, né? Vocês repararam isso? Ele tem uma revolta inicial por ter sido sequestrado, mas ele tem, ao mesmo tempo, até uma curiosidade com o corpo novo que ele tá ganhando, né? Por exemplo, uma cena, não diria nem forte, não é uma cena forte do filme, mas aquela cena em que ele tá no quarto, né? Voltando da operação de Ele ainda tá com o corpo masculino, né? Mas ele já passou pela vaginoplastia, né? E ele sobe numa cadeira para se ver no espelho e abre o manto que ele tá usando para ver como estaria, né? A genitália, a vagina. E a cena não continua, né? Porque eu acho que o Antônio Bandeiras chega e interrompe, né? Mas ele não tá olhando pro espelho com horror. Ele tá olhando com curiosidade para saber como estaria, né? Então eu achei isso, que tem o personagem ambíguo também nesse sentido, porque tem cenas em que ele poderia tentar ser violento e fugir, etc, e não faz. Ele só faz isso depois que ele já tá transformado. Eu não sei, eu vi um pouco das duas coisas. Eu vi que, de fato, há essa curiosidade, o que deixa a coisa ainda mais... eu acho que essa é a palavra que talvez sintetiza isso que a gente tá discutindo nesse episódio, né? Ambíguo, né? A coisa fica ainda mais ambígua, mas eu confesso que eu prefiro a palavra que... Eu gosto muito de ambíguo, mas eu acho que eu prefiro a palavra que o Diego trouxe, que é complexo. Né? Eu acho que o Almodóvar, ele deixa as coisas mais complexas. Eu acho que ele deixa as coisas mais complexas especificamente por conta de um fator que está presente, eu arriscaria dizer, em toda a filmografia dele. Claro, eu não assisti a todos os filmes dele, mas a todos os filmes que eu assisti, isso aparece de uma maneira muito presente, que é a questão do desejo. Aliás, esse é, não acidentalmente, o nome da produtora do Pedro Almodóvar, né? El Deseo. Mas o primeiro filme dele que me fez levá-lo mais a sério foi justamente A Lei do Desejo. E é um filme muito bom, e você vê esses temas novamente, né? Você vê a vítima se apaixonando pelo algoz, o algoz se vulnerabilizando na presença da vítima, você vê esse tema do retorno também lá, porque, não sei se vocês assistiram esse filme, desculpe, esse programa também tem spoilers de outros filmes do Almodóvar. Se você não assistiu A Lei do Desejo, assista, é um filmaço. Na Lei do Desejo tem a personagem da Carmen Maura, que ela é irmã do personagem principal, que é um cineasta. A Carmen Maura, que é uma atriz no filme, Na Lei do Desejo, e ela tem um segredo. E ela revela no final do filme esse segredo. O segredo é que ela nasceu com um corpo de homem, ela fez a transição, né? Fez uma cirurgia de mudança de sexo, se tornou a Carmen Maura, que a gente vê no filme, e se tornou atriz. E ela fez essa transição porque, na verdade, ela havia se tornado amante do pai dela. Ou seja, várias transgressões aí. Tem uma cena no filme em que ela aparece na igreja, na capela que fica dentro da escola católica onde ela havia estudado, quando ela ainda era um menino. E ela se apresenta ao padre da capela: ah, padre fulano, você não lembra de mim? Aí ele: não, não lembro. Ah, eu estudei aqui. E o padre: não, mas é impossível, aqui é um colégio só para meninos. Aí ela fala assim: padre, eu sou... Aí ela fala o nome que ela tinha quando ela era menino. Sou, não sei, eu esqueci. Hernan. Eu sou Hernan. E ele olha para Carmen Maura. Ele: Hernan, como você mudou? Essa cena do retorno, no retorno com um outro corpo, né? Aparece nesse filme, Ela e Desejo, aparece naquele Má Educação, aparece nesse Pele Que Habito, aparece em vários filmes do Almodóvar. A relação entre sequestrador e sequestrado tem no Átame, né? Também Antônio Bandeiras. Átame também, né? Assim, que a vítima se apaixona pelo estuprador. Novamente, você tem um personagem, né, que também, coincidentemente ou não, né, interpretado pelo Antônio Bandeiras, né, que ele é estuprador e captor, né, ele mantém a Vitória Abril prisioneira, né, submete ela a uma série de estupros, mas aí também tem essa questão da ambiguidade. Também no Kika, que é um outro filme do Almodóvar, né, há uma cena de estupro logo no começo do filme, mas esse estupro é tratado de uma forma muito ambígua. Estou falando aqui ambíguo, né, mas eu quero dizer também complexo, né? É complexo porque o desejo, ele deixa as coisas complexas. Você tem a figura do agressor, né, que é, de certa forma, ridicularizada e vulnerabilizada durante essas cenas de violência. E a figura da vítima, que, ao mesmo tempo que se horroriza com aquilo que está acontecendo com ela, há um distanciamento, pelo menos assim, eu lembro aqui da cena de estupro no Kika, né? Há um distanciamento, né? Um detachment da parte da vítima, a ponto dela perceber certos detalhes ou então transformar aquela cena numa cena quase cômica, sabe? É muito perturbador falar sobre essas coisas, mas é interessante o que o Pedro Almodóvar faz com isso. E eu acho que o cinema dele é transgressor e desafiador também por conta dessas questões, né? Ele não deixa, ele não cai em maniqueísmos, né? Talvez se ele fosse um diretor mais norte-americano, assim, sabe, que vem de uma tradição cultural mais puritana, talvez seria facilmente cairia, né, assim, em pretos e brancos, né, em bons e maus, em certos e errados, mas por ser talvez espanhol e católico e complexo, né? Aproveitando esse gancho, Ivo, o que vocês acham que é a habilidade dele, vamos dizer assim, o que ele consegue fazer, talvez até em termos cinematográficos, etc., vamos dizer assim, que trata desses temas sem causar escândalo, porque isso talvez para algumas pessoas cause, mas eu acho que ele tem esse poder de, por meio da ambiguidade, da sutileza, do embaçamento dos limites, ele faz filmes que são palatáveis, no sentido de você não sai escandalizado de nenhum. As pessoas saem sensibilizadas dos filmes dele, né? E ele joga, é claro, ele joga isso com a atuação dos personagens, com as imagens, né? Quando ele coloca, por exemplo, todo aquele contexto das imagens, das pinturas, etc., que o Igor mencionou, né? Que rodeiam e contextualizam as cenas. Ele consegue não causar escândalo, ele consegue, vamos dizer assim, ele fala para uma parte do telespectador que é mais do lado do desejo, de Eros, etc., e menos do lado do, como é que eu posso dizer, da transgressão, talvez. O espectador do Almodóvar, ele não se coloca numa posição de juiz moral. Ele tem uma identificação com os desejos, com o desejo dos personagens. Com o desejo do Almodóvar, que tá meio, como é que se fala, difuso e presente na obra, né? Como todo artista coloca o seu desejo na obra, né? Eu fico pensando também no Tarantino, né? Que não consegue evitar, ele não consegue resistir a colocar, a fetichizar os pés das atrizes nos filmes dele, né? Ele tem que colocar, por mais que façam graça com ele, sacaneiem ele, ele tem que botar. Porque é uma forma de pessoalizar, de personalizar e de... É, o fetiche dele, né? Que ele coloca na tela. Então, essas coisas comuns, esses elementos comuns, né? E recorrentes nas obras dos grandes artistas, né? E grandes diretores de cinema, né? Revelam um pouco esse desejo de lidar sobre um desejo humano, né? A complexidade do desejo humano. E que nunca pode ser tratado de forma distanciada, né? Impessoal, preto e branco. Você tem que se colocar individualmente, você tem que se colocar na obra. Tanto é que o Almodóvar tem o alter ego dele sempre, o Antônio Bandeiras. Só um adendo aqui, eu acho ótimo o André ter feito essa pergunta, eu achei uma pergunta interessantíssima, e parece até que a gente combinou. Eu pensei sobre isso, por que o Almodóvar ele consegue tratar desses temas tabu de uma maneira transgressiva, e ele, usando uma expressão que me é muito cara em inglês, né, he gets away with murder, né, se ele consegue sair mais ou menos ileso, né, se ele, claro, ele pode chocar, mas ele não escandaliza, ele não causa ultraje no espectador, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha saído de um filme do Almodóvar achando que viu um filme pesadíssimo, ou que o filme tinha pesado a lombra, ou que tinha ficado deprimido ou deprimida por conta do filme do Almodóvar. Não, pelo contrário, assim, os filmes do Almodóvar, eles não chegam a ser assim, feel-good movies, né, mas as pessoas saem mais leves, né, são filmes que entretêm também. Então como é que o Almodóvar ele consegue fazer isso? Né? Ninguém quer cancelar o Almodóvar. Ninguém quer cancelar o Almodóvar, exatamente. Eu tenho uma hipótese. Não é uma teoria porque eu não assisti a todos os filmes do Almodóvar. Então ainda é uma hipótese não testada. Eu teria que assistir os outros que eu ainda não vi para ver se isso é certo. Mas o Almodóvar, que ele fala a linguagem do melodrama. O Almodóvar, esteticamente, ele está inserido dentro da categoria do kitsch. Isso já foi falado várias vezes, né? Que o Almodóvar é um diretor exagerado, muito colorido. Ele cai às vezes, ele beira cair num sentimentalismo barato de teledramaturgia, de novela mexicana ou de novela latino-americana, né? Vamos falar especificamente das novelas mexicanas. Novelas brasileiras, venezuelanas, eu acho que entram nessa história também. Então, eu acho que isso já isso causa o distanciamento do espectador, sabe? Por mais que ele esteja tratando de problemas sérios ou quebrando tabus na sua frente, na tela de cinema, você não consegue levar isso tão a sério, porque tudo isso é feito dentro dessa linguagem do exagerado, do kitsch. Só esclarecendo assim, o kitsch é essa palavra importada do alemão, né, que é usada de maneira pejorativa para se referir à arte feita de mau gosto, né, assim, a arte de um gosto popular, vulgar, né, assim, popular num sentido pejorativo, assim, a arte vulgar. Então esses excessos de sentimentalismo que a gente vê em certas novelas, por exemplo, em certos filmes melodramáticos, o melodrama, é extremamente kitsch, porque aí você vê não uma emoção autêntica, ou pelo menos assim, aquilo que a gente acredita ser uma emoção autêntica, né? Aquilo que a gente espera ver nos grandes filmes sérios norte-americanos, né? Nos grandes filmes que ganham Oscars de melhor filme, Oscars de melhor roteiro. Não, você vê assim, um exagero na performance dessa emoção. É tão exagerado, tão profundamente sentimental, que você acaba não acreditando. Né? Isso é um paradoxo, né? Porque onde há um excesso de sentimento, o excesso de sentimento, na verdade, acaba apontando para uma falta de sentimento. Então, quando você vê essas interpretações exageradas dos atores nos filmes do Almodóvar, então nas novelas, ah, meu filho está perdido, ando buscando meu filho desesperadamente. E o Almodóvar, ele adora colocar esses advérbios, esses adjetivos. Eu lembro que tem nesse filme uma cena em que o colega médico do Almodóvar, ele mostra o jornal, né, o recorte do jornal onde mostra a reportagem do Vicente desaparecido, e ele fala assim, sabe, até onde eu sei, a mãe desse menino continua buscando ele desesperadamente. E ele fala, e tem um peso na hora que ele fala, desesperadamente. Ou seja, tem um excesso de sentimentalismo, sabe, nas falas, nas interpretações. Isso já cria um distanciamento, meio que, sabe, tipo, tá, eu tô vendo isso, eu tô vendo todos esses horrores se revelando na minha frente, mas ao mesmo tempo eu não tô levando isso tão a sério. É o exemplo da cena de estupro com o tigre, né? Uma cena de estupro em que o estuprador, ele tá vestido numa fantasia infantil de tigre, de carnaval, que não existe. Infantil não, que o rabo tem um pinto. Não, infantil, desculpa, infantil não, infantilizado. Não, mas isso é um bom exemplo, porque imagina aquela cena se não tivesse esse artifício do tigre. É um cara que chega em casa, sequestra, depois de ter feito um assalto, prende a mãe, sequestra a mãe, vai atrás de uma mulher e estupra ela. Se você descreve essa cena, é uma cena pesadíssima, né? Mas aí ele cria esse artifício, como, por exemplo, no estupro, o ataque, né, a violência sexual do Vicente contra a filha do Bandeiras. Também antes tem aquela cena engraçada que ele fala, pergunta se ela tá usando alguma coisa, e ela descreve a medicação psiquiátrica dela, né? E ele fala, ah, eu também tô muito chapado e tal. Ele não entende, acho que ela tá falando que tá chapado. Me faz lembrar da cena de estupro do Kika também, né? Assim, porque, novamente, aí estamos falando de uma cena cômica de estupro, né? A cena de estupro do Kika, né? O personagem que estupra a personagem principal, né? A Kika. Ele acaba de fugir da polícia, disfarçado de fanático religioso, numa procissão de autoflagelamento. E então ele tá com as costas todas fodidas e ele se masturba chupando uma laranja, enquanto ele olha a personagem principal dormir. E aí ele começa a passar a laranja antes, quando ele tá tirando a roupa, ele vai passando o gomo da laranja que ele chupou nas coxas dela, e ela tem um ataque de riso, ou seja, e aí ele começa a estuprá-la, sabe? Ou seja, tem todo esse preâmbulo que é absurdo, que é melodramático, que é irreal, que é artificial, pra aí você ter uma cena de violência. Então eu acho que o Almodóvar, ele consegue sair ileso disso, justamente porque ele tá falando dentro dessa linguagem, ele tá inserido nessa linguagem, do kit, do melodrama, da novela. Ele consegue fazer isso sem ser raso, porque se ele fizesse isso e os personagens fossem rasos, era novela, ia ser ruim, não ia ter valor artístico. Mas ele não, ele parece, ele é meio... quase que carinhoso com os personagens, né? Ele tem um cuidado com os personagens. Ele cria o landscape, né? Assim, o cenário psicológico de cada personagem, né? Ele faz questão de colocar os detalhes, tipo, nesse filme, se o Vicente, quantos detalhezinhos ele dá de complexidade do Vicente? Quantos detalhes de complexidade ele dá pro Bandeiras? Quantos detalhes de complexidade ele dá até pra Marília, né? Que é mãe dos dois, enfim. Até o Tigrão, lá, o Tigrinho, que ele mostra meio que uma cena dele numa favela no Brasil, né? Então ele faz questão de criar um cenário psicológico mesmo para cada personagem. Então, nenhum deles é raso, nenhum deles você consegue identificar claramente como só vilão ou só vítima. Porque ele não trabalha muito com tipos, né? Ele pega um tipo e ele sempre dá um pingo assim no roteiro, uma mágica de humanidade para esse personagem, né? Ele sempre coloca esse personagem na vida real. Porque os filmes americanos, muitos, quando são muito esquemáticos, né, eles trabalham muito com tipos, né? Então aquele personagem, ele é caricato, porque ele preenche todos os requisitos para aquele tipo de personagem. Um vilão é sempre um vilão. E nos filmes do Almodóvar, nenhum personagem se enquadra perfeitamente, né? Sempre tem um pé na realidade, ele sempre mostra algum aspecto cotidiano do personagem, ou algum pensamento que ele tem, alguma paixão que ele tem, sabe? O Vicente, a gente vê essa cena que ele tem com a colega dele da loja de costura, que ele é apaixonado por ela, mas ela é lésbica. Então, ele pergunta assim, ah, poxa, se eu me vestisse com esse vestido aqui, você teria interesse por mim? Então, isso tudo carrega, né? Tudo traz um pouco de humanidade e complexidade para os personagens. Sim, até a cena do primeiro estupro, né? Do Vicente, a filha do Antônio Bandeiras. Depois que tem ele dá o tapa no rosto dela, ela desmaia. Ele veste ela quase como se estivesse vestindo uma boneca, né? Assim, admirando, né? Ele coloca a alcinha do sutiã, coloca o vestido dela, assim, e admirando, né? E de uma forma delicada que um estuprador nunca teria. Então, no caso, o Almodóvar, ele quer relativizar aquela cena, né? E tem todo um cuidado na hora dele mostrar essa cena, que é muito interessante, né? Assim, meio que ele interrompe a narrativa para mostrar o Vicente nessa hora vestindo a Norma. Ele acabou de nocauteá-la, ela tá lá desacordada no chão, ele tá desesperado, ele tá chapadíssimo de pílulas, de pastilhas que ele tinha tomado, mas antes dele ir, ele veste ela. Numa cena posterior, a gente vê ele fazendo algo semelhante com as manequins que estão na vitrine da loja da mãe dele. Sabe assim, gestualmente, né, parecido. Outro nome interessante de personagem é a Norma, né? Porque quando a gente trabalha essa questão do limite, da transgressão e a Norma, a personagem que tem o nome Norma, né? Normal, etc., é louca, e não consegue lidar com a sexualidade, né? Quando ela se depara com a sexualidade, ela enlouquece, ela nega tudo e, vamos dizer assim, entra na loucura de vez. Esses nomes foram muito bem escolhidos, né? Só pra encerrar com uma frase aqui, uma coisa que eu raciocino que eu tava desenvolvendo antes, né? Falando assim do Almodóvar e do Kit, né? Eu acho que é um toque de gênio mesmo do Almodóvar. Ele fala a nós com essa, dentro dessa linguagem do Kit, né? Do exagerado, do sentimentalismo, mas ele usa tudo isso de uma maneira irônica. Porque, de fato, né, os filmes dele não são Kit. Eles não são exagerados, assim, exagerado no sentido em que ele aponta com setas de neon para uma emoção que não está lá. E nos filmes dele, ao contrário, há muita emoção. Você sente. Eu, pelo menos, senti muito, né, nesse filme, assim, várias coisas, né? Desde empatia até horror, até ternura pelos personagens, dó, pena, tudo, sabe? Então, há uma emoção autêntica também por trás dessa fachada flamboyant e exagerada dele. É mais uma nota de ambiguidade, né? Eu tava querendo falar sobre a questão da identidade, mas um aspecto, esse aspecto fluido da identidade, né? A fluidez da identidade, né? Porque ele passa, a gente tava falando que o Vicente passa por esse processo de mudança expressiva de quem ele é, não só da mudança de gênero, mas também ele carrega uma nova pele, ele carrega um novo rosto, né? Ele não consegue mais ter a imagem do Vicente no espelho. Ele olha pro espelho e não se vê mais. E isso afeta e altera muito a personalidade dele, né? Até certo ponto, né? Porque ele também mantém várias coisas que ainda é Vicente, né? E ganha várias coisas da Vera. Então ele se transforma em Vicente Vera. Aí eu estava me perguntando sobre isso, né? Sobre... Talvez não exista, talvez seja uma falsa pergunta, né? Usando a frase que o André adora usar, né? É uma falsa pergunta. Você perguntar quem sou eu, né? Você perguntar, eu tenho uma identidade, né? É, quando você fala, quando eu faço isso, eu sou eu mesmo. Quem é você mesmo? Estava me perguntando que talvez... O que vocês acham disso, né? Uma coisa que realmente está presente para sempre na sua identidade é o que você vive na infância com seus pais. A relação que a gente tem com os pais na infância, durante o complexo de Édipo, é uma coisa que marca para sempre, talvez, né? Talvez seja uma coisa que a gente possa dizer e falar que realmente fica ali presente, marcado para você para sempre, né? Até a vida adulta, até você ficar velhinho. Tanto é que a gente tem essa frase, né? É, eu me vejo muito falando para mim mesmo, às vezes até com o meu terapeuta, né? Eu tô virando meu pai. Esse comportamento é do meu pai, sabe? Eu nunca quis fazer isso, mas eu me vejo me comportando igual. Ou a minha mãe também tá muito presente em mim. Ou seja, a figura materna e a figura paterna estão sempre presentes e afetando o nosso comportamento, né? Tem gente que se comporta exatamente, que faz conscientemente até, né? Que se transforma no próprio pai ou na própria mãe. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ah, primeiro, sobre a questão da falsa pergunta, você perguntar quem eu sou, eu acho que é uma falsa pergunta, mas é uma falsa pergunta que tem que ser feita. Porque é uma pergunta que te abre para essa dimensão, né, da incerteza sobre si mesmo também. E você vai construir também questões da sua identidade a partir disso, né? Ou vai descobrir que também não existe uma essência do que você é também. É uma pergunta importante na psicanálise. Mas eu acho que isso que tu estás falando, de como essa relação infantil determina o que a gente é no futuro, é porque a grande parte da nossa personalidade, né, se você tirar aí a alma, se você acredita que existe uma alma e a genética, grande parte da nossa personalidade se desenvolve tentando resolver esse fracasso, né? Esse fracasso da castração, por exemplo. Como você... As estratégias que você cria para resolver esse fracasso são que... Tentando responder essa pergunta do quem sou eu e tal, você é, em grande parte, as estratégias que você cria para resolver esse fracasso da castração, né? Então, é óbvio que essa lógica, por mais que as circunstâncias mudem, mas essa lógica, né, essa estratégia que você cria muito primitivamente, quando você é muito pequeno, ela acaba se, até que você consiga quebrar, eventualmente, num processo de análise ou por algum outro motivo, mas ela acaba se reproduzindo ao longo da sua vida toda, né? Então, por exemplo, o Bandeiras, ele tá tentando resolver esse fracasso dele com, né, criando esse objeto perfeito, né? Tentando entender, quer dizer, projetando a culpa, na verdade, na mulher, né? Quer dizer, ele perdeu a primeira mulher pro Tigrão e depois pro Fogo. A filha dele é estuprada, que é uma outra perda, né? Assim, a resposta dele para isso é tentar criar a mulher... perfeita, né? A mulher que sobre a qual ele tem controle. E a mulher que vai cumprir a promessa de ficar com ele para sempre. Isso, exatamente. É uma mulher que ele é capaz de controlar e obrigar praticamente a ficar com ele, né? Uma tentativa de solução. O Vicente, por exemplo, representaria essa quebra, né? Porque ele é confrontado com a coisa totalmente alheia a ele, né? Quer dizer, o cara sequestra ele, faz uma mudança de sexo forçada sobre ele, transforma ele em outro corpo. E aí, no final, o filme mostra ele muito maduramente conseguindo lidar com isso de... quase que seguro de si, dizendo, não, eu sou Vicente. Tendo coragem de voltar para casa e falar que ele é o Vicente. Então, eu acho que o próprio processo de análise é o processo de você descobrir qual é a sua estratégia. Porque, às vezes, é obscuro, né? Você não percebe de cara o que é estratégia, né? Como na sua relação, no seu dia a dia, na sua relação com as pessoas e na sua vida amorosa, enfim, principalmente vida familiar amorosa, como você está reproduzindo essas estratégias de tentar evitar esse fracasso, ou de tentar esconder esse fracasso, ou tentar reverter esse fracasso. Cada um reage de uma maneira diferente, mas você sempre cria, num momento muito primitivo, estratégias para fazer isso que você vai reproduzindo ao longo da sua vida toda. Mas o que é esse fracasso, Gustavo, que você está falando? O fracasso da castração, né? Quer dizer, para um homem, por exemplo, é esse fracasso de que você não pode ter a sua mãe, né? Que não existe felicidade plena, que você não pode... É um fracasso, entendeu? Por que que eu não posso ter tudo que eu quero? Por que é que tem alguma coisa que afasta a minha mãe de mim, né? Na família tradicional seria o pai, né? Por que é que tem uma hora que minha mãe se tranca no quarto com meu pai e eu não posso entrar, né? Por que é que tem uma hora que minha mãe olha pro meu pai me repreender? É o limite, né? É o fracasso que vem, tomando novamente a palavra, a questão do limite. Que é inclusive o limite que o corpo te impõe, né? E essa questão que o limite que o Gustavo está colocando. Existe uma lei, que talvez não seja aquela lei do desejo que o Igor estava falando, que é uma lei que, na verdade, funda o desejo também. Porque a criança só vai conseguir desejar a partir desses limites que são impostos a ela, que vai criar um espaço para que esse desejo crie uma coisa nova, né? Mas o Diego estava falando dessa questão dos pais, né, de se transformar, né, ou pegar os pais como referência, Diego. Era essa a sua questão, né? O que o Gustavo também estava falando, também estava respondendo essa questão, mas eu também gostaria de saber um pouco sobre isso, né? Que talvez seja um elemento, talvez um dos poucos, ou talvez o único essencial da identidade de qualquer pessoa, né? Mas por que o filme te trouxe isso? Eu não entendi. Isso foi uma coisa que o filme provocou em você, essa questão? Porque eu não, em nenhum momento eu vi essa questão da familiar nesse sentido no filme. Primeiro, me tocou essa questão, porque por causa dessa mudança de identidade que ele passa, isso que eu estava falando antes, né, dele se transformar em Vera, né, e dele ter tido todas aquelas experiências como Vera, e que no final do filme ele ainda se afirma, né, a despeito de não ser totalmente verdade, né, não ser fato, né, de ainda ser o Vicente. E ele é Vicente junto com a mãe dele, voltando a morar, retornando, né, à casa da mãe. E é uma questão que eu tenho trabalhado eu mesmo, pessoalmente. Até que ponto a figura materna e paterna que você cria no seu inconsciente, na sua cabeça, na sua mente, até que ponto eles determinam o seu comportamento e até que ponto você consegue quebrar e consegue forjar uma identidade própria. Uma identidade que não repita e que não... Uma estratégia de lidar com o fracasso que não simplesmente reproduza o que seus pais fizeram para lidar com os fracassos dele. Eu realmente saí um pouco do filme, mas eu acho interessante essa questão. Não, é interessante essa questão. Eu queria, na verdade, fazer uma digressão pseudo-filosófica sobre essa questão da identidade que você tinha trazido. Mas, assim, antes de fazer isso, tentando responder essa sua pergunta mais específica a respeito da nossa relação com os nossos pais, até que ponto ela determina quem nós somos? Bom, eu não sei, eu não tenho o background em psicanálise que o Gustavo e o André têm, mas eu acho que essas influências paternais e maternais atuam sobre a nossa psique de maneira mais forte quanto é o nosso desconhecimento delas. Exatamente. Então, até que ponto elas determinam? Elas determinam muito se você passa uma vida inteira ignorante delas. Assim, não sabendo que elas estão lá, mas elas estão lá. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho me questionado também no meu processo de análise agora, personalizando essa conversa um pouco aqui. Para que a gente faz análise, no final das contas? Porque a gente não vai conseguir se livrar disso, né? Essas determinações estão aí. Eu acho que é mais uma questão de você se tornar consciente delas e você saber quais que são as suas alternativas, talvez, a elas, do que exatamente você se livrar delas. Eu lembro... que até que ponto também esse filme pode ser uma interpretação das maneiras que a gente tem de lidar com o trauma. Fantástico isso. Levando isso de novo à figura da Louise Bourgeois, ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Ela fala, eu sou prisioneira das minhas memórias. E toda a minha obra artística é uma tentativa de eu me livrar delas. Eu assisti numa entrevista de um curador que conheceu pessoalmente a Louise Bourgeois, né, e conversou várias vezes com ela. Ele disse que ela sabia disso, assim, ela tinha falado isso, né, assim, porque ela usa a obra dela como uma espécie de ritual de expurgo, para ela tentar se livrar dos traumas de infância, que eram vários, né, que ela tinha muito em relação ao pai dela. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que isso não iria embora. E que, na verdade, isso era o que alimentava a obra dela. Ela realizava a obra dela, se realizava como artista justamente porque ela havia sido traumatizada na infância dela pela relação dela com o pai. Então, sabe, é bem complexo isso, sabe? Até que ponto isso determina? Isso determina. Mas se você talvez, não sei, uma coisa que eu pensei um dia desses, assim, se quando você, num processo analítico, quando você se vê diante da possibilidade de fugir dessa determinação, talvez não seja isso que você queira, não. Talvez você simplesmente opte conscientemente permanecer nisso, sabe? Ah, então isso me determina? Ótimo, porque essa determinação imposta, né, pela minha relação com os pais, fez de mim aquilo que eu sou hoje. Sim, você assume o que te constitui, né, no final das contas, né? Exatamente, exatamente. Você para de lutar contra... Não, Igor, acho que a gente já pode lhe batizar, Igor. Você não precisa mais ficar com 3 pés atrás toda vez que for falar de psicanálise, não, tá? Eu acho que você tem uma base de psicanálise. Pode falar sem se justificar. Porque é um pouco o que o André estava falando também, né? O limite fundo do desejo, né? O trauma, essa impossibilidade que é traumática, se ela não existisse, você não ia desejar, pô. Ia, enfim, a vida sem desejo é quase inumana, né? Eu não consigo nem imaginar como seria fora da psicose. Então, exatamente isso. Como você... Essa estratégia que você usa pode ser uma estratégia parecida com a dos seus pais. Aliás, seria o mais óbvio, porque é o exemplo mais próximo que você tem desde de uma idade muito tenra, né? E você pode... Não tem problema nenhum de você aceitar isso. Mas você pode encontrar as estratégias mais absurdas, né? Como, por exemplo, no filme, o Bandeiras. Essa estratégia dele que a gente pode imaginar que a vida dele começa com um não dito. Esses não ditos que sempre passam de alguma maneira, que é... Ele é filho da empregada, né? Ele não é filho da mãe dele. Quer dizer, já tem um pecado original. Assim, um pecado, né? Exato. Já tem um pecado aí original na história dele. Depois ele é traído pela mulher. Depois a filha dele é estuprada. Então, assim, essas mulheres, né, que estão, sempre tem um segredo, um não dito, uma coisa que diminui ele. E aí ele tenta resolver isso criando essa Frankenstein, né? É, porque esse é um ponto importante que o Diego trouxe e você está complementando. Porque, na verdade, quando o Diego fala que você é determinado pelos pais, você acaba sendo determinado pelas fantasias que você cria de forma inconsciente para responder questões que não foram ditas na sua história, né? Então, por exemplo, é isso, você tem uma questão com seu pai lá, sei lá, seu pai fez tal coisa, te tratou de tal maneira, e você não sabe as causas disso, né? Você fantasia, você... E você passa uma boa parte da sua vida tentando responder essas questões que ficaram deixadas pelo não dito, né? Então, muitos dos nossos comportamentos, se você for investigar, eles estão motivados por uma questão não respondida, né? E que às vezes você encena no mundo cenas para tentar responder essas questões, né? Talvez você nem saiba quais são essas questões. Geralmente não sabe, né? Geralmente não sabe. O Bandeiras não sabe que ele tá tentando responder alguma coisa fazendo aquilo, entendeu? Na cabeça dele, ele tá vingando o estupro da filha. Ele não percebe que ele tá tentando responder alguma coisa. Tanto é que... Que ele se vê já transando com a Vera e meio apaixonado por ela, sem querer, né? Sem saber, assim, não era um plano, não era deliberado. Ele se vê já fazendo aquilo. Na hora que ele testemunha, né, o estupro do tigrinho, e tudo indica que ele vai matá-los, né? Assim, que ele vai finalmente, né, matá-la. Ah, ele só atira nele e depois ele corre para os braços dela. Então eu acho que o amor dele, né, a fagulha do desejo dele se acende nesse momento, né? Assim, nessa preocupação que ele sente por ela nessa hora, né? Ele tem a oportunidade de matá-la. Sim, porque ali ele resolve as duas traições. Traições, eu tô falando traições por inconsciente dele, né? Que é a mulher dele que fugiu com o tigre e a filha que foi estuprada. E ele chega lá e mata, né? É quase que uma cena de sonho, sabe? No sonho, como a gente faz um... mescla duas coisas, três coisas numa coisa só, é como se aquela cena ali estivesse mesclando os traumas dele quase todos. Condensando, exatamente, condensação. Então é como se aquela cena estivesse condensando vários traumas dele e ele resolve, né? Ele mata, dá um tiro no trauma. E aí logo depois ele tá apaixonado, assim, loucamente apaixonado pela Vera, né? Ele estava falando dessas questões, né? Você passa a sua vida, então, tentando resolver questões, sendo que você mesmo, você não sabe, afinal de contas, que questões são essas? O que é isso que eu tenho que resolver? Né? Às vezes você acha que está resolvendo uma coisa, sendo que tem alguma outra coisa por trás daquilo. Então, você não tem plena consciência daquilo que você tem que resolver, no final das contas. Eu só lembrei aqui, né, daquele poema do T.S. Eliot, né? Assim, a canção de amor de Alfred Prufrock, né? Logo no comecinho, quando ele fala, quando ele tá falando, é um monólogo, né, um monólogo poético, ele tá falando, ele tá se dirigindo a uma pessoa que você não sabe quem é, mas que você imagina que seja a esposa dele ou a namorada dele, né, e ele tá no começo do poema, assim, querendo que ela se apresse porque eles estão atrasados para ir para um compromisso, mas só que ela fica meio que molestando ele, assim, para que ele responda uma pergunta, mas ele não quer saber qual é a pergunta. Então, quando ele fala, logo no começo, "Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky." Então, vamos logo, quando, "like a patient etherized upon the table." Isso é uma imagem já médica, que eu acho que cabe muito no filme, nesse filme que a gente está discutindo especificamente, né? Que ele vai falando assim, ó, vamos logo, então, você e eu, quando a tarde está estirada no céu como um paciente anestesiado sobre uma mesa, ruas que se seguem como um argumento tedioso de intenções duvidosas, que te levam a uma pergunta que te desconcerta. E aí, quando você vai saber a pergunta, ele fala no poema, ou não pergunte para mim o que que é, vamos logo fazer a nossa visita. Ou seja, ele não quer saber a pergunta. Ele tem a chance de resolver aquilo que ele tem para resolver, mas ele, olha, não quero saber. No final das contas, ele não quer saber. É meio que uma recusa àquele apelo socrático do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Sim, não, mas eu não quero, sabe? Porque eu posso desvendar um mistério, eu posso viver sem mistério, eu posso resolver os meus problemas. E, ironicamente, a última coisa que eu quero na minha vida é resolver os meus problemas. Não quero fazer isso, não quero responder a pergunta. Então, não me faça a pergunta, porque eu não vou saber. Aliás, a digressão pseudo-filosófica que eu ia fazer, pegando o gancho disso que o André falou, era justamente essa, né? Assim, sabe, o dia que você perguntou da nossa identidade, né? O que forma a nossa identidade, a nossa infância, a nossa relação com os pais. Eu, como bom niilista filosófico que sou, sabe, eu acho que, primeiro, assim, toda identidade é uma ficção. Você querer saber qual é a sua identidade, resolver a sua identidade, você está indo atrás de um fantasma. Porque, na verdade, isso é uma invenção da nossa cabeça. Sim, grosso modo. Mas o paradoxo do conhece-te a ti mesmo é, na verdade, assim, sabe, conhece-te a ti mesmo de uma maneira não racional, sabe? Não existe esse conhecimento de si através da palavra. Quer dizer, existe, mas há um limite para ele. Talvez Sócrates estivesse falando de um outro tipo de conhecimento que está além da razão, que está além do logos. Ou seja, esteja falando de uma noção de identidade que é inapreensível, que é incognoscível, sabe? Então, no final das contas, a gente volta naquilo que o André falou, sabe? Tipo, isso é uma não pergunta, sabe? Quem eu sou, sabe? Será que eu sou isso? Não sei, a Vera fica fazendo yoga, né, no filme, como se houvesse algum ponto dentro dela, dentro da alma dela, que fosse além daquilo tudo, além da prisão, além da tortura, algum ponto que ninguém mais tivesse acesso. Mas será que ela mesma teria acesso a isso, sabe? Será que isso é identidade? A gente não vai saber, sabe? Identidade talvez seja uma coisa muito mais inefável e inalcançável do que a gente imagina, né? E sim, o que a gente tem, né, são os nossos corpos, né? A gente tira a nossa identidade a partir daquilo que a gente vê no espelho. Aí a gente gosta de imaginar que haja alguma coisa além disso, mas talvez não. O próprio termo identidade, eu estava olhando aqui a definição de identidade, porque a identidade é uma palavra engraçada, né? Porque ela é contraditória, né? Ela, ao mesmo tempo, ela diz o que é igual a outra coisa, né? Uma coisa é idêntica a outra coisa. E a identidade, supostamente, é o que distingue você de todas as outras coisas, né? E aí eu fui olhar e vem, aparentemente, do latim, da palavra para repetição, que é outro ponto que tem a ver com esse negócio da gente copiar, né? Então, assim, você tem a sua identidade, que é a coisa que distingue você, supostamente, de todas as outras pessoas, é feita pela cópia e pela repetição. É um paradoxo, né? É um negócio, um oxímoro quase. Então, é difícil você falar que não existe identidade, porque ela não existe como uma coisa em si, né? Isso não existe como um... Eu entendi o que tu falou. Como uma coisa, como algo. Uma substância, exato. Não é tipo a sua alma. Mas você tem como identificar essas repetições e essas identificações, né? Que no fundo são ferramentas que você usa para criar sua estratégia de vida, né? Sua estratégia de superar esse fracasso inicial, a sua estratégia de responder essas perguntas que são perguntas fantasiosas, né? As perguntas que você inventou a partir do que não foi dito quando você era pequeno. Então você vai usar essa identificação e essa cópia, essa repetição como ferramentas para responder essa pergunta, né? O que também é paradoxal, porque ao mesmo tempo que elas são ferramentas para responder essa pergunta, elas são ferramentas para esconder a resposta, para não saber da resposta. E aí o trabalho analítico, digamos, seria justamente você perceber isso, né? O que é que nessa estratégia... Primeiro, quais são as estratégias? E o que é que nessas estratégias tenta responder e o que é que nessas estratégias tenta esconder a resposta, né? Tenta proteger você da resposta que poderia vir. Ou seja, esse algo incognoscível que a gente supõe que existe, que é o que nos torna único, é justamente essa operação que faz com que nós copiemos e repitamos aquilo que há fora de nós. Totalmente compreensível e inteligível. Eu acho que os nossos ouvintes estão agora tendo um nó na cabeça. Por exemplo, vou pegar o Bandeira, vou fazer uma psicanálise selvagem do Bandeiras aqui, tá? O Bandeiras é filho da empregada, né? Quer dizer, teve uma traição inicial do pai com a mãe dele, né? Ele foi criado pela mãe como se fosse filho da mãe, mas na verdade ele é filho da governanta da casa. Então suponhamos que ele cresce tentando responder essa questão, né? Responder essa questão da traição, né? Da mulher, né? Que pode ser, ao mesmo tempo, é a mulher devassa, né? Que é a governanta que traiu a mãe dele e o pai que traiu a mãe dele. Então ele cresce tentando proteger a mãe dele, de certa forma, né? E aí ele cria todas essas estratégias para tentar proteger, né? Ele tenta proteger a mulher que morreu, ele tenta proteger a filha que foi estuprada. O que é que ele está tentando esconder nessas estratégias ao mesmo tempo? Ele está tentando esconder que a mãe dele também tinha desejo pelo pai dele. E ela também, de certa forma, escolheu ficar com o pai dele, porque ela sabia que o filho não era dela. Ela escolheu ficar com o pai e criar ele como filho dela. Ele está escondendo que a mulher dele saiu com o tigrão lá. Ela morreu, não foi porque mataram ela aleatoriamente. Ela escolheu fugir com o tigrão. Como a filha dele também estava interessada no cara, em algum, pelo menos no momento inicial. Então é isso, é uma estratégia. As estratégias que a pessoa cria para responder uma questão originária também acaba sendo utilizada ou cooptada pelo seu inconsciente, pelo superego, pelo ego, pelas suas estratégias internas, acaba sendo cooptada para proteger você da resposta que você não quer ouvir. Porque se você ouvir, desmonta a sua identidade inteira, né? Se você chegar pro Bandeiras e dizer que a mulher é um ser de desejo e a mãe dele também é, desmonta a personalidade dele toda. O que é o que a psicanálise faria, né? Se ele entrasse no processo de psicanálise. Não sei se agora ficou um pouquinho menos obscuro. Ficou, eu fico feliz de ouvir isso, né? É possível desmontar um pouco a sua identidade, né? É possível quebrar um pouco da determinação. Como o Igor estava falando também antes, né? Se você tem consciência dessas estratégias, né? E tem consciência do que elas escondem também, não fica fácil, né? Mas pelo menos você tem uma... Você pode vislumbrar como quebrar isso, né? Como reconhecer e pra, que é parte de si, que é parte de você mesmo, o que você está tentando esconder, né? O que você está tentando negar, o que você está tentando não ver, né? E que machuca e dói, mas que se você incorpora isso, né? E dizer isso é parte de mim, fica um pouco mais fácil sair e ter um comportamento e praticar ações e comportamentos que vão contra isso, né? Que quebram isso, né? Você consegue não repetir mais, né? Porque é um grande sintoma, né? Um grande tema da psicanálise, né? A repetição, né? Por que que a gente repete nossos erros, né? A nossa vida inteira, né? Os mesmos erros. A gente continua repetindo. Mas aí a outra dificuldade é que essa, para usar um clichê, essa montanha sempre vai parir um rato, né? É um pouco como o que o André falou, que as perguntas não são perguntas reais, não tem a esfinge perguntando, né? nem Deus colocando a pergunta para você. A pergunta é criada por você, é uma fantasia infantil, né? Então, depois disso tudo, quando você faz tudo isso, não sobra nada, né? Sai um ratinho. E aí você tem a outra questão, que aí você vai ter que descobrir o que é que você faz a partir daí, né? Que seria o pós-análise. Uma flor feliz que vê nascer a flor. Só nasci para viver no som, no vento. Quem me quer, amor? Tem de amar também, meu amor. Te amar. Então, pessoal, depois desse desfecho, não desfecho, desse desfecho lacaniano, né, a gente termina mais esse episódio do Sala de Projeção. Espero que tenham desfrutado da nossa discussão. Espero que possam apreciar melhor o filme agora, né? A Pele que Habito. E nos vemos na próxima vez, né? No próximo filme vai ser um filme absolutamente atual, que tomara que ainda esteja na programação dos cinemas, né? Que vocês possam ver no cinema ainda. Que é o The Green Knight, né? Como é que é em português? O Cavaleiro Verde? Eu acho que o Cavaleiro Verde... Engraçado, eu não vi nenhuma referência ao título em português desse filme, mas eu acredito que seja o Cavaleiro Verde. Então não perca o próximo episódio. Manda um abraço pra todo mundo aí, Igor de Campos. Um abraço a todo mundo que escutou a gente. Foi um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E até a próxima. André Vicente. Até a próxima, pessoal. E Gustavo Leal. Valeu, até a próxima semana. Um abração pra todo mundo. Falou. que colocaram meu amor numa estante de brechó. Passe de lá e pegue ele pra mim. Bote, pinte e invente como tudo que você já faz. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Com dois hachis no meu cabelo, pinço, perna, boca.